Morrer de chamar, antes de ir atacar. Níquel serinho, me destis para ambiar. You can watch, like, share and subscribe our NDG Music channel.